Pro Ali começou com o Rangel, assim, né? Mesmo antes dele ser o Black Mobile. Rangel tava fazendo como Black Mobile. Na minha amizade com o Rangel, acabou também me levando a me guiar o certo. Um nível de qualidade alto, além da música. Ele estava muito mais além da Bahia. Aposto fichas no rap. Pessoas pedem, ora um reza e outra cresce e desaperta. A poesia projetada em manta. Que tomos louco pelo ouvido. Rap é compromisso. Tipo Lampião. Arrancando rapada. Monstrão. Rap gosta de um guerreiro assim. Você está ouvindo a mixtape. Por enquanto é isto, volume. Trago sangue nos olhares que registro. Trago ervas que aliviam como vivo. Faço parte dos que pagam prejuízo, mas no lucro tem objetivo. Claro, tanta merda que cuspi. Que não sinto nem o cheiro do ralo. Pesadelo vira sonho se percebo os seus medos. Quer segredo, então me paga caro. Quer notícia ser primeira, eu faço. Realizo seus desejos raros. Mando um beijo, roio queijo, lambe um prato, um sorriso, traz papel pro meu catarro. Amarelo, marrom, vermelho. Cor de pele também de dinheiro. De joelho para o santo, a garrafa que oferto tem suor, tem sangue que é sucesso. Na loucura tudo meço, eu meço. Quando rezo o que peço, eu peço. É saúde e proteção para mim e pros irmãos, merecido pro nosso progresso. De onde eu tô, eu não regresso. Rap duro e sem perdão, é certo. Pelo certo, desafeto, expulgo restos e insetos. Se preciso, me desinfeto. Cê não vai curtir. A vitória deles é a nossa vitória também. Elogios não compram respeito, não, nem pagam meu preço. Na boca do inferno, primeiro o diabo e segundo o dinheiro em primeiro. Meu caráter é um loop perfeito. Valeu veneno e me deu a visão. Essas merda que rejeitou. É onde rastejam e perdem razão. Entregam a alma em busca de grana. Tragam sua grana, minha alma está livre. Me pedem verdades, contando mentiras. O ego resiste, a cena é triste. Misturas insanas de drogas bacanas. Um drama reprise. Um discurso sacana, eu puto de luto, escolho o calibre. Escudo raivoso, gelado, marquise. Pra disse, me disse, eu sigo meu pique. Hit-se, vai, e hit-se. Limite o apetite, aonde resiste. A vida é clique, respire. A dor do seu erro, minhas cicatrizes. Evite-me, vai, evite-me. Assiste em crise ao próprio declive. Assiste em crise ao próprio declive. Assiste em crise ao próprio declive. Assiste em crise. Assiste em crise. Cê não vai curtir. Não, cê não vai viver como rei. Tem um preço eu sei, pague pra subir. Muito sangue eu dei. Hoje vou beber. Hoje vou pedir ao pai a mais bela flor e uma noite inteira de puro prazer. Sou guerreiro sim. No meu reino achei. A luz que me guiei, hoje refleti e te iluminei. Então pague aí, pura oração. O cada tostão, o sangue no chão. E a vitória, irmão. E a vitória, irmão. E a vitória, irmão. E a vitória, irmão. E a vitória, irmão. E a vitória, irmão. E a vitória, irmão. E a vitória, irmão. cobrança é dobrada pra cada mancada macabra pegada. Qual é desse cara que não sabe mais falar? E quem sabe se calar? É a lei da quebrada, só não vale mancada. Sem massagem, sem falha, sem cair em cilada. Livre das emboscadas, várias foram criadas. Os empolgados embalada, com a cara na lata. Espiriguete lombrado, vacilão só na marra. A batalha nunca para, é terra, morte, sangue, lágrima, semblante que distorce, envolve. Na vida bandida que te engana, grana, fama, chame os favelas bacanas. Sonhar, acreditar e caminhar pelo certo. Progresso, sucesso, inverso, protesto, sem giz. Cê me diz nem que eu quis pra falar, com olhar sinistrar, que aguentar nem pensar. Sou mais um louco na matilha, família, maior respeito. Formação de quadrilha, assino crime perfeito. Sem terno, caderno, bermuda, de boné e chinelo. Tristeza, pobreza, vários irmãos se vão moderno. Na vida sofrida, história que a escola não ensina. Polícia que mata sem pena, tira, extermina. Saudade, verdade, família, sempre é o que mais sofre. Ganância flagrante, criança, brinca com revólver. Frio no meu canto invisível pro mundo, entre demônios e anjos. Pros polícias o perfeito suspeito, pros traficantes o sujeito perfeito. Na cruzilhada desmembrando o processo sem direção, nesta selva de concreto sem posição. Cego, mudo e sem tempo, rato sujo pro sistema indigesto. Eu disse não quando todos disse sim. Na contramão apostei tipo all-in. Foi tiro certo, seu castelo vi ruído. Terá que conte os degraus que vou subir. Do que eu canto nesse rap, tô disposto a cobrar a quem me deve. Sim, seu pai fez meu pai de alicerce. Vou te fuder antes que você o negue. Você não sabe quantos merdas eu cuspi. Não tem noção de quantas portas fiz abrir. Meti as caras e com os pés eu fui sentir. Quanto rancor ainda filtro nos meus jeans. Conheço bem o sorriso da hiena. Vitro mufada, elogio e traz merenda. Filha da puta que minha rima no esquema. Vai tomar no cu, não preciso da sua cena. Estamos mais que ligados. Eu que sei que são os aliados. O gangue é bem pesado. Manda cena, problema e trabalho. Velho um candelabro, meus sonhos contra essa indústria íngreme, livre, se fortifique, se vivencie a cultura. Sinto a vida, sinto a brisa pura. Respirei onde o vento fez a curva. Eu escolhi esse caminho, então sem culpa. Todos avantes e ninguém recua. Não se cale perante fatos, fale. Transborda o cálice, euforia no palco não cabe em mim. Vocês não sabem o fim, então não julgue-me. Tua meta é chegar aos pés do monte, então por que não chega ao cume? Aumenta o volume. um pouco só, mano. Quatro elementos na minha mente dão um nó. Significados trafegam por lábios em lápis em bairro. Sinto meu momento de reflexão, mas só é como o ar que eu respiro. Hip hop ativo, nativo. Tipo religião, eu transpiro. Eu suspiro, eu vivo, eu morro também. Ressuscito e grito. Essa porra é minha vida. É como o ar que eu respiro. Hip hop ativo, nativo. Tipo religião, eu transpiro. Eu suspiro, eu vivo, eu morro também. Ressuscito e grito. Essa porra é minha vida. Me chamou pivete mais vadio da cena. E essa que eu já fiz de arte pra poder arrumar o problema. Quem me deve? Trema. Quem me deve? Paga. Esse jogo, filho, campeonato é mata-mata, é rap crew. Desculpa, true, mas isso é fato. Fazer pela cultura não é só subir no palco. Tomo de assalto que nem finado mil. Os caras mandam pedrada, eu vi só uma pedra no caminho. E se vi, me viu, sou MC, não me fode. Morri tanto que ressurreição virou um hobby. Óbvio que eu quero essa dose sem gelo. É óbvio que hoje acabo com esse descabelo. Salve pros parceiros, um aviso pros fulano. Refaça suas letras que suburbano tá gravando. Meu plano é viver sem plano, então não duvida quando eu te falar que essa porra é minha vida. É como o ar que eu respiro. Hip hop ativo, nativo. Tipo religião, eu transpiro. Eu suspiro, eu vivo, eu morro também. Ressuscito e grito. Essa porra é minha vida. É como o ar que eu respiro. Hip hop ativo, nativo. Tipo religião, eu transpiro. Eu suspiro, eu vivo, eu morro também. Ressuscito e grito. Essa porra é minha vida. Parar, eu fiz da minha vida a vida que muitos quer ter. Mas querer é poder, essa porra é pra pouca. Então pensa se dá pra você. Minha vida é jogo, topo, topo, topo, fosso. Zero chance de erro, negou. Vigiado por todos. Parece meio clichê falar isso, porque todo mundo fala isso da boca pra fora. Todo mundo fala que ama o hip hop. Todo mundo fala que dá vida pelo hip hop, que trabalha pelo hip hop. Isso é a coisa mais comum que você vai ouvir no hip hop. Qualquer lugar que você for, independente da pessoa ter chegado há 20 anos ou ter chegado ontem, ela vai bater no peito pra falar que dá vida dela pelo hip hop. Tem o lance da música, tem o lance da favela correndo pela favela. E tem o lance também da seriedade, do comprometimento. Isso aí eu sempre vi no Rangel, assim, um cara comprometido com a parada. Isso me fez ter uma sintonia ali que é uma coisa rara, assim, uma coisa que infelizmente é uma coisa rara. Falou demais, ladrão, pregou revolução. Quer ser a voz do povo, o mestre do jogo. Não reparte o pão, não multiplica o filme. De ser sujeito homem é só um menino. Fala de grana, fala de prêmio, fala de roupa. Filha da puta, fala, fala que faz por alma. Fala demais na praça, fala tanto que trabalha e resultado. Sei que amor, cê canta, mas dançar rancor. Sei que louvor, cê clama enquanto pisa flor. Onde tem dor, cê fala, mas por dinheiro cala. Cê fala que humildade, mas só de ti cê fala. Não vai perder a calma, se misturar por nada. Não vai morrer na praia, não abarcar furada. Rap chega aqui e deixa eu te explicar. Se não voltar, por quê? Não tem por que ir buscar. Ei, rap, há quanto tempo a gente se mantém? Fiel no front, independente do que vem. Vejo um monte se perder por nota de 100. Mas não, sabe irmão, a missão é bem mais. Hip hop, há quanto tempo a gente se mantém? Abrindo a mente, fazendo a favela ir além. Eu vejo um monte se perder por nota de 100. Mas não, sabe irmão, a missão é bem mais. Sei que vim pro nada, sei que vou. Minha vida é hoje, é que vitória. Sei que sou suor sempre presente. Mancha o meu contrato. Querem me pôr na linha, minha linha é o mesmo traço. Do nada, sei que vim pro nada, sei que vou. Minha vida é hoje, é que vitória. Sei que sou suor sempre presente. Mancha o meu contrato. Querem me pôr na linha, minha linha é o mesmo traço. Sem régua nem compasso, uso computador. Rabisco os meus passos e já vejo tremor. Que caos pela cena, programo holocausto. Não é quem faz o que, é quem tem qualidade. Preza pelos fãs, não faz pela metade. Mostra habilidade quando tem vaidade. Cês testam o mobil. De nada, tão querendo me envolver. Me mostra o que cê sabe, se quer aparecer. Eu sou um só caminho no que cê vai sumar. Imagem ou mensagem, para pensar. Muitos estão de fora e querem vir pra mesa. Não faz por merecer, esbanjando soberba, beleza. Que minha caceta, o tempo é o juiz, te espero na sageta. E se o tempo é rei, ladrão da rua, eu sei. No rap me expressei, o bagulho tá louco, colete broqueiro. O gangue chegou, a fuma apoiou, o susto espalhou, a família cresceu. Mal no cu que fala mal, quem sabe de mim sou eu. Os diz que é ateu, eu sempre tô com Deus. Essência, perfeição, lembrança do irmão de nação, percussão. No lajão várias fitas, mas a casa caiu. Na guerra sequela, cadeira de roda, cadê a presídio, até tá sumiu. Noites em busca incessantes, fragantes, tomei forçando instantes, que antes distante, hoje penetrante, tipo voo rasante, entre nuvens do volante. Por mais que eu plante, eu preciso da chuva, entende a ideia ou o papo faz curva. A lua é linda, mas as contas me chamam, me tiram da cama, me tiram minha grana. Aprendi desde pequeno a manha, se não bate aqui você apanha. Sonhar é um vício e eu quero outra dose de chore, essa porra é minha vida. Sou sangue nobre de força divina. Surfa na crista sempre foi minha sina. Num sonho a batida na vida. Sonhar é o vício, eu quero outra dose. Viver é dose, eu quero outro sonho. Me represente aquele que componho. Seja presente quando tiver componho. Sonhar é o vício, eu quero outra dose. Viver é dose, eu quero outro sonho. Me represente aquele que componho. Seja presente quando tiver componho. É aquilo que a sua intuição manda. E usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida, só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar um passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis, todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam. Se importe com aquilo que você vive o seu dia a dia. Sagrado, sagrado, sagrado, sagrado, inesquecível, inesquecível, então, inesquecível, então, inesquecível, então, inesquecível. Ela sabe que eu sou o boys. Ela fala que eu sou o boys na game life fazendo grana. Ela adora que eu sou o boys. Ela sabe que eu sou o boys. Ela fala que eu sou o boys na game life fazendo grana. Ela adora que eu sou o boy, quebrando regras e fazendo música, fazendo grana e quebrando a indústria, trazendo classe e fudendo a arte, eternizado como a escultura, estabelecendo os padrões, executivo, chefe de operações, vendendo em dólar várias conexões, lucrando em real na corrida dos milhões. Fiz o comércio sem fronteiras, negócio sem limites pela aula de segunda a sexta-feira. Melhor fornecedor, não tô pra brincadeira, bota nove em dobro que eu acabo com várias carreiras. Vou ter veneno nessas linhas, sua mercadoria não é tão boa como a minha. Fazendo tráfico de rimas, me chama 99, suas rimas são farinha. Não sou o chefe pelo que eu tenho. Sou o chefe pelo que eu sou. Não sou o chefe pelo que eu tenho. Sou o chefe pelo que eu sou. Ela sabe que eu sou o boys. Ela fala que eu sou o boys na game life fazendo grana. Ela adora que eu sou o boys. Ela sabe que eu sou o boys. Ela fala que eu sou o boys na game life fazendo grana. Ela adora que eu sou o boy. Superta cada verso, um novo passo. Inesso, desafio complexos. Me chamam de boss, querem minha voz. E eu em cada rap sou inédito. Peço que nesse jogo caio grana, meu coração sangra, as ideias autoplana. Dito caminho no simples caminhar, impossível me seguir, se limitam a imitar. As redes estão sem peixes, fakes e mais fakes, mulas de editais, produtores de enfeites. Carência, verso games, conflito, pião posta de rei, a rainha deu pro bispo. Todos sabem, eu sei, pelo certo tá fudido, eles querem, eu tenho, mas cansei do prejuízo. Ah, music and play, jogadores de alto nível, nem cheguei, mas já sei onde que eu piso. Ser o chefe, irmão, pelo que eu entender tenho, que o processo tá pra lá das ações, estratégia, estudo, dedicação, game life. Eu sou o chefe, somos mais do que podemos mostrar. Nesse jogo enxerga os frutos, resultados, produtos. Tem uma nova equação na mesa, irmão. Africa Music. Ela sabe que eu sou o boss. Ela fala que eu sou o boss. Na game life fazendo grana. Ela adora que eu sou o boss. Ela sabe que eu sou o boss. Ela fala que eu sou o boss. Na game life fazendo grana. Ela adora que eu sou o boss. Amanhã como um sol, renasci hoje, poesia em flores. O continue desse game é over. Que de tão amarga dor me parece doce. Anfetamina, buceta e pose. Se não fosse um plano, eu viveria em close. Um dano como com lastra, um tiro de 12. Os planos bonitas, rosas que trouxe. Fotografia do tempo que foi. Como coice, Ivete maldou que é muito amor para um prato de pó. Derrame vida jogando confetes. Libertar os escravos de choque. Eu fiz um bolo secar com B.O. E amanhã com chuva com sol. Eu serei vindo soprando lençol. Ok, uma criança que sonha ser eu. O rei, o rei. De amanhã, dia a dia de amanhã, dia a dia de amanhã, dia de amanhã, quem sabe é de novo. Dúvidas que pairam sobre mim. Que me deixa meio assim, sem saber se vim, sem saber se vou, se tem amor aqui, ou é apenas flow. Nunca fiz a conta pra saber se tô ganhando dinheiro ou apenas se é por revolta ou por amor. Se eu sou aluno ou sou professor, se salvei você ou se me matou. Quantos tiros dei e quantos levou? De uma coisa eu sei, algo me sangrou. E doeu a vera, mas aqui estou. Dúvidas que pairam sobre mim, dívidas que me deixa meio assim, sem saber se vim, sem saber se vou, se tem amor aqui, ou é apenas na multidão. Sinto solidão, que me faz convite para depressão. Sempre digo não, mas a diversão já não tem mais graça e por exclusão. Cultivo hoje o desapego, eliminei o que hoje vejo como desespero em sua magia. Buraco sujo e agonias, dúvidas que pairam sobre mim. Dívidas que me deixam meio assim, sem saber se vim, sem saber se vou, se tem amor aqui, ou é apenas. Precisei de fato fazer sozinho, sentir-me forte em meu cantinho, sentir-me firme, um só caminho, mostrar-me livre, um passarinho, guardar minha cria e o seu ninho, buscar riquezas em seus carinhos, ouvir seus cantos, pianinho, e mudar o rumo do meu destino. Dúvidas que pairam sobre mim. Dívidas que me deixam meio assim, sem saber se vim, sem saber se vou, se tem amor aqui, ou é apenas. E quando aquela voz me disse vai, e ao mesmo tempo calma, rapaz. Olhei pra dentro, quase chorei. Olhei pra fora, me vi um rei. As ruas sangram minha nobreza, os vermes secam minha fraqueza. A vida pede uma fortaleza, e eu um bolo de sobremesa. Dúvidas que pairam sobre mim. Dívidas que me deixam meio assim, sem saber se vim, sem saber se vou, se tem amor aqui, ou é apenas flow.